rasga seta. Puxe manda pica, ela quica, rasga seta. Puxe, puxe, puxe, puxe, puxe, manda pica. Puxe, puxe, puxe, puxe, puxe, puxe, manda pica. Puxe, puxe, puxe, puxe, puxe, puxe, manda pica. Eu te enlouqueço de um jeito sensual. Pro R7 eu vou sentando assim no pau. Fonte do funk. Bota esse baile pra fuder, cachorro louco. Novinha do boquete, senta uma delícia. Quica, rasga, senta. Puxa, manda, pica. Ela quica, rasga, senta. Puxe, puxe, puxe, puxe, puxe, manda pica. Puxe, puxe, puxe, puxe, puxe, puxe, manda pica. Puxe, puxe, puxe, puxe, puxe, puxe, manda pica. Eu te enlouqueço de um jeito sensual. Pro R7 eu vou sentando assim no pau. Da fonte do funk, da fonte do funk.